SPZY-313, operando na frequência de 1.250 kHz. Rádio da Mídia Sul Limitada, situada na Rua Pedro 418, São Isabel do Oeste, Paraná. Peça por peça, me debruçar no parapeito da janela. E o terreiro que eu brinquei quando criança, o arvoredo carregadinho de flor, os campos verdes, o açude onde eu pescava, a vizinhança e o meu primeiro amor. Os passarinhos casalzinho de gêmeos veio outro dia, aumentou minha alegria na estância do meu pai. São parecidos com o resfriado e a gripe comum, mas o mal-estar causado pelo avião.